que tsunami, cenário de guerra onde o ódio consome. Sobrevive quem tem fé sobre a face da terra, ocultando de nós os vestígios da guerra. Aqui o sangue escorre, formando de tsunami, cenário de guerra onde o ódio consome. Sobrevive quem tem fé sobre a face da terra, ocultando de nós os vestígios da guerra. Imagens subliminares da pedagogia, enquanto o povo observava e depois aplaudia. Insanos, profanos, os seres humanos, retratos abusivos que só causa danos. Deturpação da psicologia, contingência. Some mais um na estatística. Polícia, milícia, financia artilharia, resultando em mortes na periferia. Demagogia por parte dos parlamentares, formando um pentágono na autossociedade. Sociedade degradando os menos favorecidos, deteriorando a imagem dos excluídos. Terno de primeira classe, gravata italiana, carro importado e conta nas Bahamas, caneta de ouro fumando charuto cubano, rodeado de mulheres se achando soberano. Mas o dinheiro não trava Glock nem repreende o mal da mente. Campo minado, terras brasileiras, o ódio vigente, ação simultâneas, ataque sem trégua, ajoelha e reza. Esse é o cenário de guerra. Aqui o sangue escorre, formando um tsunami, cenário de guerra onde o ódio consome. Sobrevive quem tem fé sobre a face da terra, ocultando de nós os vestígios da guerra. Aqui o sangue escorre, formando um tsunami, cenário de guerra onde o ódio consome. Sobrevive quem tem fé sobre a face da terra, ocultando de nós os vestígios da guerra. Que sai, Deus é mais, guerreiro de fé blindada, aonde a voz ecoa nos falantes das quebrados, terroristas, dinamite explodindo agência bancária. Nos seis vê que é diferente, é pra puxar o fio da navalha. A culpa é da lei, que patrocina o crime, invade quebrada, é só cenário. Ele joga no mesmo time, só os pra quê? Os tabletes, as armas vindas da polícia, e o feitiço que virou, perfurando as guaritas. Tiro na viatura, ônibus em chama, trava as ruas. É noite de terror, doidão, tá solta as bruxas, o crime tá crescendo, bandido se elegendo, país tá afundando, o que que o povo tá fazendo? Tem pouco pra ajudar, forma fila pra trabalhar, desse jeito aí não dá, onde o mundo vai parar? Aqui o sangue escorre, formando tsunami, a cena é macabra, o homicídio é constante, é mãe matando filho, e os loucos no gatilho, tiroteio com os gambé, não tem colete, caça-abrigo, as balas que fura, mata predador que foi a caça, desavença das antigas. Foi cobrado sem dar vale. Eu sobrevivo. Em meia guerra onde o ódio consome. Inimigo quem não tem, mas tô ligeira, não é de hoje. Que insuspeitos MCs tô no moio pra somar. Ultraface e lado, se precisar é só acionar. Aqui o sangue escorre, formando tsunami, cenário de guerra onde o ódio consome. Sobrevive quem tem fé sobre a face da terra, ocultando de nós os vestígios da guerra. Aqui o sangue escorre, formando tsunami, cenário de guerra onde o ódio consome. Sobrevive quem tem fé sobre a face da terra, ocultando de nós os vestígios da guerra. Estamos sim no mesmo mundo, mas não mesmo horizonte. A paz em São Paulo cada vez mais tá distante. Nos tsunami de sangue, aí em frente vou eu, na contramão das correntezas, focada em Deus. Problema é seu, se não vim pra somar. O cenário é de guerra e o bicho vai pegar. Pra que a guerra se a paz não custa nada? Olho por olho, gatilho no peito, o mundo acaba em nada. Essa parada de cão, ô meu mulher, é o sentimento do medo, ausência da fé. Ignorou a si mesmo sem ter o porquê do amor, prejudicando várias vidas que aqui chegou o suor. O mundo inteiro pela metade rastreado, no temporal da maldade foi devastado. Rezando aqui poucos de fé, poucos com amor. Mesmo assim ainda convive com muita dor. É impossível não ver, possível não chorar, com tanta desgraça em meio nosso habitat. Jesus, olha por nós. Jesus, eu vou te agradar, fazer o que eu faço por nós, eu vou salvar. Aqui o sangue escorre, formando um tsunami, cenário de guerra onde o ódio consome. Sobrevive quem tem fé sobre a face da terra, ocultando de nós os vestígios da guerra. Aqui o sangue escorre, formando um tsunami, cenário de guerra onde o ódio consome. Sobrevive quem tem fé sobre a face da terra, ocultando de nós. das guerras.